Parede 2221, chame o centro Recife em 126 decimal 0 ao termo 128 decimal 8. Portão 04, Oxum 62, 2. Juliette, Portão 04, Oxum 62, 2. from your departure. San Juan departure, Acevedo, Lima, Eco, Delta, Delta Alpha, after Doquilu, Delta, Alpha, Kilo, Lima, Uniform. Regional 1911, we're back to correct, come left for pushback and start us. Identificação, isso via chegando a ponto para 4.000 pés, o general no 016. 17, contact Salvador Tower, 118-0905. 2-9-0, Marionete, contact 33. Coach Cargo na área, 972. Coach Cargo 9972, traffic inside, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 07 knots, 10-8-1-0-7. 10-2-0-1-0-1-0-7-9-9-7-3. Zero, reduza para 220 nós, o número 2 na aproximação. Para esquerda, 190, voo 2093. Aqui, recepção. Então, nós já ativamos a operação para sequenciamento, com esquerda para 030, limite ao localizador. Ultrapassado do separa 2 e 10, general no 017. 2 e 10 no 017, voo no 017. General 970 do separa 3 e 10, general no 017. 02733, suba para nível 1 no 00, tráfego ultrapassado, rui direto lá fora. Afirmativo, 2.010. 093, então vai separar a gente para Manaus, vai aumentar a frota autorizada. Afirmativo, aguarde ainda mais uma frota, afinal, vou no 093. 093, então. 0808. 1238, acho que não, 190. Time desire, 71 departure to flight level 360. Excuse me, number 1 departure to flight level 360, 71 number 1. 0 9 reduza para 2009. Corra esquerda para 130, autorizado sinal e aliança que foi pista 1-0. Corra esquerda 130, autorizado e aliança com 0-130, 130. Liberal 970, corra direita para 060, desce para 2000 pés, autorizado sinal e aliança que foi pista 1-0. Para chamar a Torre Federal 0-9-3, chama a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Torre Salvador, 73, decimal 9-5, bom dia, vou 0-9-3. Bom dia. Liberal 9-9-7-0, complete a aproximação, chama a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-3, exato, pistola 0, ventura 00 graus, menos 19. Livre ponte, tapeceiro 01093. Salvador, muito bom dia, o Dama, Zó 77. Dama, Zó 77, aguarde a posição de pouso, ajuste 1017. Guarda 2017, Zó 77. Está abrindo o básico, gol 093, por favor. Já fazendo para entrar, gol 093. 126 Lima, tem cabo 020. A Lima tem, pelo motor, você tem que ter. Lima 225, prossiga. Transação Brasil. Prepare a Arborona Alerta, bate logo. Arborona Alerta, acorda. Autorizado Campinas via a presidência. base, estou vindo em Momeia, estou com a alta do plano, nível autorizado 340. Decolagem da pista 90, primeira curva direita, saída São Bruno, via da Mótica, pronto com a 5237, companheiro Salvador, opere 120, sinal 8. Temos um elétrico, ajuste com o 26. Entrou a trata do sistema. Salvador, bom dia, é o UCE 6211, na informação, até a autorização para o galeão. 6211, aguarde cópia, prepare e salvo o moledor da sua. Salvo 1, esse é o tópico, aguardando 6211. Ajuste altímetro 107. 107, bem, decimal pronto, altera 0153. 126, decimal 0, altera 128, decimal 8. 963, bate-copa número 2. 1 chama centro Recife, 1-26-0, até 1-28-8. Contrário de Salvador, Operio 90-0. Zelião 380, César 044, César, Serra Golfe Romeu, Serra 0857. Salvador 0, primeira curva direita, São Bruno, Lida, Tóculo. 524, na transporte, 208. É o controle, o 621. Serra 21, correto, chama o chute de acionamento. Chama o 629. Estará pronto, ajuste altímetro na 07. 17, reporta ponto para ponto e ainda na capital 62. O gol 1963, correto, você já mexeu para o estacionamento. Gol na disputa do alto, pode falar de alto. Controle Salvador, na 20, próximo a 8. 208, 625, bom dia. Nova utilidade, time tático, gol 1963. Só passo pra 1900. Isso. Damasco da Via Sair Árvore 1 para nível 380. Via Árvore 1 para 380, vai cumprir 6225. Está em contato radar iniciando a terminal Salvador. O visado vai direto o ITAP, sem negar no 07, reporte no ponto da descida. Chama o centro Recife em 125, decimal 1, altere 122, decimal 35. 233 do separador no pé, autorizado final e alerta X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final e alerta X-ray, chama estabilizado no localizador. Passando no transponder 5250, controle de Salvador até a linha 20 no sinal 8. 71, Kenya Down, 017, reporte no ponto 10 descida. Tá bom, então 5, 5, 2, 5, 0, controle 1, 2, 0, 5, 8, voo 093. Voo 093, apenas confirmando, é, isso não é uma transição, é apenas uma posição, a transição é elefa, a turma, transição é elefa, quando elefa eu vou direto à posição nítido, então intercepta a pergunta 21. Confirmando, saída árvore, transição elefa, após posição nítido, intercepta a aerofia, então pergunta 21, voo 1093. Voo 093, correto, né? Então, vamos direcionar, né? Azul 4201, nós temos 112 a bordo, alterna Serra Brava por meu papá, 4 horas e 35 de autonomia. O 4201, eles atacam a Patinho Índia, enquanto espera 10 chame pronto, a Chantina com 1017, formando para a nave da companhia no rebote da 303. Autorizado o táxi via Patinho Índia, até o ponto de espera da 10, chamará pronto, Azul 4201. Pode ser a próxima ou 5, chama o centro, Recife 126, decimal 0, alter 128, decimal 8. Voo 963, decolagem autorizada para o 0, vento 0,0 grau, 0,5 nó. Iniciando na 1,0, voo na 963. Correto, pode ser um